Salvador, bom dia, tá 3530, cruzando 1700, Pocajama. 3520, contato radar, se mantém o nível 90, mantém a saída da PUCA. 90, uma abertura da PUCA, 3520. Zero, chame Recife, frequência 126, décima 85. 685, boa noite.